viver melhor. As amizades desempenham um papel fundamental nas nossas vidas. Quando alguém nos encoraja e acredita no nosso potencial, é como uma injeção de ânimo. É claro que não temos que esperar validação dos outros para acreditarmos em nós mesmos. Mas cercar-se de pessoas positivas também faz muita diferença. Escolha bem em quem confiar e para quem contar seus sonhos e projetos. Um bom amigo vale ouro. Pense nisso. Noite 2 em Brasília e começamos mais um Madrugada Nacional aqui pela sua Rádio Nacional AM de Brasília, 980 kHz, via satélite para todo o Brasil e via internet para o mundo. E nossa equipe já está aqui completinha para fazer a sua noite mais feliz, mais animada, mais divertida. Na mesa de som e sonoplastia, Otávio Fernandes. Na central técnica, Paulo Meirelles. E na produção e apresentação do Madrugada Nacional, eu, Luziane Xavier. Meia-noite e quatro. Perfeita que formamos quando estamos juntos. Sinto que você veio para equilibrar os meus dias. Encontrei alguém muito melhor do que qualquer sonho que eu já tive. Dividir a vida com você é o que mais me dá paz e alívio para enfrentar cada novo desafio. Não vai ser sempre fácil, mas junto com você, sei que tenho a força que preciso para não desistir nunca dos meus sonhos, pois você faz parte deles. Obrigada por sempre me apoiar. Caminhar ao seu lado me dá a certeza de que tenho um amigo e um amor na mesma pessoa. Você é tudo isso e muito mais para mim. I love you, baby. No ar, o seu Madrugada Nacional. Meia-noite e seis em Brasília. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho alegria me dá, nele você está. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil,

entra em atenção no norte do Paraná, podendo ficar abaixo dos 30%. Rajadas de vento entre 40 e 50 km por hora ocorrem à tarde e à noite na faixa leste do Rio Grande do Sul, do Paraná e no litoral norte e sul de Santa Catarina. Região Sudeste. A sexta-feira será marcada por chuva desde as primeiras horas do dia em áreas do litoral e do leste devido à influência marítima. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as instabilidades se intensificam, inclusive no nordeste de São Paulo, com chuva moderada a forte. A frente fria mantém um tempo instável no Rio de Janeiro, enquanto a zona de convergência do Atlântico Sul atua sobre o norte fluminense. Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais, há risco de temporais e volumes elevados de chuva no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, extremo leste paulista e em várias regiões mineiras, incluindo noroeste, oeste, região central, sul e zona da mata. A situação é de perigo em áreas como Paracatu, Luz, Divinópolis, Belo Horizonte e Barbacena. As instabilidades persistem até o fim do dia. As temperaturas sobem mais no norte e oeste paulista, Triângulo Mineiro e Nordeste de Minas, enquanto nas demais áreas o clima fica mais ameno. A umidade do ar segue em atenção no oeste de São Paulo, podendo ficar abaixo dos 30%, e há rajadas de vento entre 40 e 50 km por hora no centro-sul paulista. Região Centro-Oeste. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém um tempo instável na metade norte de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal desde a madrugada, com aumento das pancadas ao longo do dia. A chuva ocorre com moderada a forte intensidade, com risco de temporais e volumes elevados no leste de Goiás. No centro-sul desses estados também há pancadas moderadas a fortes. No extremo sul, especialmente em Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme, sem expectativa de chuva e com predomínio de sol. As temperaturas permanecem elevadas em Mato Grosso do Sul, grande parte de Mato Grosso e sul de Goiás. Enquanto no restante de Goiás, o aumento da nebulosidade e da chuva deixa o clima mais agradável. A umidade relativa do ar entra em atenção na faixa central, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul. Região Nordeste. No Maranhão Sul e Oeste do Piauí, as instabilidades atuam desde cedo e se intensificam à tarde, com chuva moderada a forte. No litoral do Ceará, as chuvas ocorrem de forma mais moderada. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém um tempo instável no oeste e no sul da Bahia, com chuva forte e risco de temporais no oeste e precipitações moderadas no sul. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com sol predominando e temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar segue em atenção no interior, com índices abaixo dos 30%, em áreas do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, interior de Pernambuco, extremo norte da Bahia, oeste de Alagoas e Sergipe. Rajadas de vento entre 40 e 50 km por hora atingem o litoral entre Ceará e Paraíba, além de Alagoas, Sergipe, nordeste da Bahia e extremo sul de Pernambuco. E por fim, região norte. As pancadas de chuva ganham força em toda a região. Amazonas, Rondônia, Acre, grande parte do Pará e Roraima registram chuva forte, com risco de temporais no Acre, Amazonas, metade norte de Rondônia e no sul e oeste do Pará. No Tocantins, as instabilidades continuam com risco de temporais. No Amapá, a atuação da ZECIT favorece pancadas de chuva mais intensas ao longo do dia. A sensação de abafamento persiste. E agora nós vamos deixar você continuar bem informado com as nossas reportagens. O Banco Central divulga o ranking de reclamações do quarto trimestre de 2025. Vamos conferir as informações com o repórter Pedro Lacerda. O Banco Central divulgou nesta quinta-feira o ranking de reclamações do quarto trimestre de 2025 contra bancos, financeiras e instituições de pagamentos. O índice leva em conta a quantidade de queixas em um trimestre e o número de clientes de cada instituição. Segundo o Banco Central, entre as reclamações mais frequentes destacam-se irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações envolvendo cartões de crédito. As queixas referem-se, por exemplo, a cobranças indevidas em faturas ou que deveriam ter sido estornadas, compras não reconhecidas ou em duplicidade e inconsistências de dados na fatura. O banco digital PicPay ficou no topo do ranking de reclamações de clientes contra instituições financeiras e de pagamentos no quarto trimestre de 2025, com um índice de 55,52 pontos. Foram 3.718 reclamações consideradas procedentes pelo Banco Central, de um total de 66.900.000 clientes. O banco C6 ficou em segundo lugar com índice de 51,92 pontos. Ele recebeu 1.738 queixas procedentes, mas tem apenas metade dos clientes do PicPay, com 33.400.000 correntistas. O terceiro do ranking foi o Bradesco, que registrou índice de 43,89 pontos. Apesar de liderar em números absolutos de reclamações procedentes, com mais de 4.800 queixas, a instituição conta com 110 milhões de clientes. A reportagem entrou em contato com as instituições financeiras que lideram o ranking de reclamações, mas até o fechamento dessa edição não obteve resposta. O espaço segue aberto. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Meia-noite, 25 em Brasília. E nenhuma apostadora acertou as 6 dezenas do concurso 2.963 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira. O prêmio acumulou e está estimado em 63 milhões de reais para o próximo sorteio. Os números sorteados foram 06... 220, 34, 34, 44, 44, 53, 53, 57, 57. 31 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 70.338,73. 2.684 apostas acertaram 4 dezenas e vão receber R$ 1.339,13. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20 horas, horário de Brasília, deste sábado, amanhã, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para aqueles que vão jogar, boa sorte! Apostar, não jogar, apostar. Meia-noite 26 e enquanto vocês anotam seus pedidos de música, né, seus recadinhos, que a gente vai ter o nosso papo no próximo bloco. E já vou de agora anunciar os telefones, né? 61 DDD de Brasília, 37995742, 61 37995743. Enquanto vocês vão anotando aí, se preparando, aí vocês vão ficar agora. Ah, é, faltou mais uma matéria, verdade. Verdade, vocês... a gente estava falando agora, né, na previsão do tempo, que está prevista muita chuva aí para a região norte, né? E, consequentemente, né, essa época é chamada de inverno amazônico. E, por conta disso, tem aumentado os casos de internações por síndrome respiratória no Acre e no Amazonas. Confira na reportagem. Acre e Amazonas tiveram aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave, principalmente pelo vírus da influenza A. A informação foi divulgada nesta quinta-feira no boletim Infogripe da Fiocruz. O crescimento acelerado desse quadro respiratório tem feito subir as hospitalizações de crianças, jovens, adultos e idosos nos dois estados, que continuam com a incidência em nível de risco e com sinal de subida na tendência de longo prazo. A Fiocruz recomenda que a população do Amazonas e do Acre use máscaras em postos de saúde e em locais fechados com maior aglomeração de pessoas. No caso de crianças, idosos, indígenas e de quem já tem outras doenças, a orientação é tomar a vacina contra a influenza o quanto antes. A aplicação já começou na região norte do país. Olhando o cenário nacional, há sinalização de queda de casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo e de curto prazo. Os registros positivos de síndrome nas últimas 4 semanas mostram ocorrência no país de 32% de rinovírus, 20% de influenza A, 19% de Covid-19. O vírus sincicial respiratório respondeu por 8,5% e influenza B, 2,6%. Entre as mortes, a prevalência foi de 32% de Covid-19, 29% de influenza A, 19% de rinovírus, 4,8% de vírus sincicial respiratório e 3,2% de influenza B. A mortalidade se concentra principalmente nos idosos, enquanto a maior incidência está entre as crianças pequenas, que foram mais acometidas por rinovírus e metapneumovírus. Das 27 capitais do país, apenas Manaus, Cuiabá e São Luís apresentam nível em alerta, risco ou alto risco para síndrome respiratória aguda grave, com sinal de aumento na tendência de longo prazo. E o número de casos notificados este ano no país chegou a 1.765, pouco mais de 20% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, quase 35% negativos, e o mesmo percentual ainda aguarda resultado. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri. 6:30 em ponto em Brasília. Pois é, antes da matéria, eu estava repetindo aí os nossos telefones, né? Vou repetir novamente. 61-3799-5742. 61-3799-5743. Vá se preparando que daqui a pouco, 12:40, mais ou menos, a gente está aqui começando a nossa sessão de conversa ao pé do ouvido. Enquanto isso, vocês vão ficar, né, com as músicas da nossa programação. Deixa Eu Te Amar com AGP, Festa de Arromba com Erasmo Carlos e Deixa Acontecer com Grupo Revelação. 12:30. Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim, apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Paixão que me alucina, vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. saciar a minha sede. Num desejo da paixão que me alucina, vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar. Festa de arromba, outro dia eu vou parar. Presentes no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei e notei, Ronicorde com um copo na mão. Enquanto Prima e Lores bancavam patrião, apresentando a todo mundo o meio e pavão. Vanderléia ria e Cleide desistia, de agarrar um doce que do prato não saía. Que onda, que festa de arromba. Renato e seus bruquetes tocavam na piscina, de Clevers no terraço, de Complex no salão. Os pés de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre, corre, os brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, hey, que onda, que festa de arromba. Enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo barravam em mim. Lá fora um corre, corre, os brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, hey, que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. De madrugada, quando eu já ia embora, ainda estava chegando gente de Jordan, Golden Boys, Trio Esperança. Rádio Nacional. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor você já disse que me quer. Pra toda a vida, eternidade, onde está distante de mim? Fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida e você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser o mal na sua vida. Madrugada Nacional. Apresentação, Luziânia Xavier. Noite e 42 em Brasília, e a gente já pode começar o nosso papo aqui, nossa conversa agradável de toda madrugada, início de mais um dia, sextou, é a sexta-feira 23 de janeiro, né? Pronto, que promete sempre ser um fim de semana, para quem vai se divertir, para quem vai descansar, então... Fique ligadinho aí os nossos telefones, 61-3799-5742, 61-3799-5743. E já podemos atender o primeiro ouvinte? Vamos lá, alô, bom dia! Bom dia, Lu! Bom dia, Manoel Messias, tudo bem? Eu tô só o ouro. Que bom! Animado pro final de semana? Ah, isso, pra mim aqui não falta nada não, aqui eu não tenho o que falar não, né? Ah, muito coisa bom. Boa. É, tá chovendo muito, graças a Deus. Rapaz, tá chovendo, né, aqui em Brasília? Tá, agora mesmo tá chovendo. É, essa chuva tá desde cedo e não passou ainda. Muito bom, é muito bom. Nossa. Dormir assim, só no friinho, né? Enroladinho, é, né? Bem friinho, bom, bom mesmo, muito bom. Ah, tá certo. E qual é a música de hoje, Manuel? É Meu Cofrinho de Amor, com Elis Juliano. Legal, legal, legal. Vou mandar uns alô aí rapidinho. Na hora, pode mandar. Vamos mandar um abraço pra minha amiga Sandrinha no Rio, né? Claudiné, Claudinha, Lucira. E também minha amiga Alberina, né? Lá em Teresina, né? Também. A Josélia e o Marcos, né? Também. E aqui a Conceição, Milena, Naíta, Osvaldo, Luiz Cláudio, né? E a Cleidivane de Petrolinha também. O Edgar também. Inês Cabral e a Divina, também. E quero mandar um abraço também pro Gabriel, lá em Cianorte, né? Isso. É, o Genério de Itaúna, né? O Fernandão, o Bel e o Capipa, né? E o Lau aqui também, eu mando um abraço pro Lau, né? O Saboia. Segunda-feira eu vou mandar mais, o Luziane. Ô, oh, coisa boa, tá certo, Manuel Messias. Bom final de semana pra você, viu? Tudo de bom. Pra você também, dá um abraço no Boró aí, no Otávio. Tá aí? Otávio tá aqui. Ah, e o Boró também, você e todo mundo, né? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meia-noite e 44. Opa, vamos atender o próximo ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Luciana. Você fala aqui, é o Francisco Mendes, Terezinha, por aí. Tudo bom, Francisco Mendes? Que bom, melhor. Prazer ouvir sua voz mais uma vez. Hoje é melhor agora falando com você, para ir para todo o Brasil e todo mundo, não é isso? Isso mesmo, com certeza. Pois é, eu gostaria de pedir uma moda. Pode dizer. Muito nascimento, coração do estudante. Ah, tá bom. E pode mandar os seus alôs aí também. É, eu mando a Lucia, que está muito participar de Brasília, que adora um, que adora dois. É, minha, todo o Pé-Sul de Brasília também. A minha amiga Conceição, Milena, no recanto da Ana, também em Brasília. E a Rui Sonha, a voz de Gada, a gente está claro, o Marinal, já está aqui, está Rio de Janeiro. Sete Padeira de Arrindo de Leal, Rosa Caetano, Rio de Janeiro de Leal, Rio de Costa, que é de Rio Açú de Leal, Luiz Fernando Lagoinha, na Bahia, Francisco de Feira, Palatina do Pará, Larissa, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Divina, a cidade de Alguém, Vasco, Piauí, Marinho de Rio, Floriana, Piauí, Tarminha, Ieda, da Paz, Socorro, Boa Vista, Roraima, Pedro Gato, meu morreu, Grande Arrindo do Norte, da voz de Colândia, aliás, o meu xará, Mendes, Parnaíba, Piauí, sempre joga dentro dos Montes, Piauí, e a Viva Terezinha, Ivan Gilvan, Zé Roberto, Luiz Maranhão, Luiz Eduardo, que já são os amigos e amigas, está ligado na melhor aliança da madrugada, que legal, que legal. Que legal. E que legal ainda com a minha amiga Luziana em frente do programa. Um abraço da TV. E até segunda, viu? Obrigada, meu querido. Abraço, Deus. Um abraço, você também. Fique com Deus. Meia-noite e 47 em Brasília. Tem ouvinte? Opa, tem ouvinte no ar. Alô, bom dia. É o Francisco. Bom dia, Luziana. Oi, Francisco. Tudo bom? Eu estou ligando justamente o objetivo dessa ligação de hoje, é porque eu quero desejar um bom fim de semana para vocês, você. Você também. Né? Porque hoje é o último programa, né? Da semana, é. Da semana, isso que eu estou falando, porque aí, agora você só volta de domingo para segunda. Isso mesmo. E eu gosto sempre de ligar para desejar um bom fim de semana para você. Ah, que bom, obrigada por você. Opa. Ter esse desejo, né? De energia, voltar recarregado de energia positiva. Com certeza, domingo a gente vai estar aqui vibrando, porque já teve tempo para descansar, para se divertir, para ficar com a família, então tem que ter esse tempo, né? É tão gostoso, né, cara? Você é filha de Deus, é igual o João fala, você é filha de Deus. Isso todo mesmo. Mundo, todo mundo merece ter o dia de glória, não é? É. Pois é, então... O dia de glória e o dia de descanso, né? engraçado, quase todos os dias eu falo com ele de manhã, à tarde, com os outros ouvintes. E ele continua ouvindo lá na rua? Ele já mandou já áudio pra mim agora, antes de começar o programa, meia-noite, 11h40. Ah, tá, já. Mas ele mandou aquele vídeo mostrando na rua, com o rádio ligado? Rapaz, eu já reclamei, porque ele também gosta de andar na moto de madrugada. Ele vem na moto, com capacete na moto e falando do programa. Mas, olha... E outra coisa, eu tô pretendendo fazer uma viagem pra Teresina. Uhum. Eu não passo mais que 10 dias em Teresina, por causa do calor, ô Luziane. Lá faz muito calor. Não, né? Eu não conheço Teresina. Já fui para outra cidade do Piauí, mas Teresina nunca fui. Mas o que a gente escuta falar é exatamente que lá é quente demais, né? É minha terra, foi onde eu nasci, Teresina capital, perto da beira do Rio Parnaíba, perto do Yacht Club de Teresina. Ah, sei. É um iate que tem na beira do Rio, só dos ricos, só dos sócios. Ah, sim. Ó, eu vou ficar por aqui. Vou pedir música mesmo só na segunda-feira. Ah, tá bom. É, um alô pra todo mundo em geral, da letra A até a última letra. Todo que começa com cada letra. Ah, abração, tá certo. Aí. Tá certo. Bom descanso, Luziane, e até segunda-feira. Obrigada, Francisco. Um abraço e bom final de semana pra você também. Tem gente querendo participar. É, isso mesmo. A fila tá grande. A fila tá grande. Vamos lá, minha gente. Devagarinho. Bora lá. Tem gente aí? Na linha? Opa, meia-noite 50 em Brasília. Vamos lá atender o próximo ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Inês? Cabral Alvinegra. Que bom! Ontem a gente falou muito em você aqui por causa do jogo do Ceará. É, eu sei, mas eu nem fui ontem. Ih, bom dia, mesmo. Minha querida jornalista. Bom dia. Competente, elegante, charmosa. Obrigada. Bom dia a você, Otávio, Ageu, Boró, aos seus milhares de ouvintes. Ah, que bom. Francisca aí participou agora. Desejar todo um final de semana. Ontem não fui, porque ontem o mando de campo foi do time adversário. Foi do Tirol. E quando é assim, aí nós não podemos entrar. Ah, é? É. Então eu não fui ao estádio. Provavelmente haverá jogo domingo. Provavelmente será o clássico, Ceará e Fortaleza. Sei. Se for no Castelo do Rosão, eu irei. Mas se for no estádio Presidente Vargas, dizia o nosso querido jornalista Tom Barros, Vitor Hanover, já não irei. Eu acho que no PV não vou, não. Entendi. Agora no Castelo do Rosão, irei. Entendi. Quem não sabe ainda, né? Onde é que vai ser, né? Não, vai ser decidido hoje. Ah, tá certo. Mais tarde, né? Porque ontem eu vi jogo do Fortaleza, lá em Horizonte, e do Ferroviário lá em Quixadá. Então, aí eles vão hoje definir. Sim. Vamos ver lá, né? É. E obrigada por lembrarem de mim, tá? É que a gente... O Ceará ganhou, né? Do Tirol. E foi, aí a gente tava comentando aqui, né? Eita, hoje a Inês tá feliz. Pois é. Quase meia-noite termina o jogo. Olha, eu vou lhe dizer. Mas em todo o Brasil. O pessoal daqui reclama, mas é coisa da CBF, minha querida. É, verdade. CBF, não pode... televisão. É, porque... Não muda. É perigo. É, assim, pra quem vai trabalhar no outro dia, né, às vezes quer dormir mais cedo, né? Aí tem que ficar acompanhando o jogo até tarde, né? É, que na televisão aqui fecha o valor maior do patrocínio. Era que manda e desmanda, juntamente com a CBF e Federação. E o torcedor sofre, minha filha. É verdade. Não é fácil, não é. Eu moro aqui em cima do PV, bem pertinho. Olha, eu chego aqui em casa meia-noite e 15, meia-noite e meia. Imagina quem mora mais longe, né? Tá louco. É muito perigo, muito perigo. E é perigoso, né? Que a gente ama. Né? Que a gente ama e aí não dá pra gente separar. A gente separa do namorado, do marido, do noivo, do coisa. Mas o Ceará Esporte Clube não me separam. Paixão eterna, né? Paixão eterna. É lógico. Ei, menina querida, obrigada pela foto, hein? Ah, você gostou? Se não fosse você, eu ia perder, ó. Porque assim que eu vi, eu digo, olha quem tá aqui, minha amiga. Pois é, criatura. Ah, mas valeu, valeu, valeu. Eu lhe agradeci até. Valeu mesmo, entendeu? É, eu até falei pra Pâmela, Pâmela, você entrevistou a Inês. E a Inês é minha ouvinte assídua lá na Rádio Nacional. Aí ela, ela é uma querida, acho que foi isso que ela respondeu. Sim, pois é, criatura, que legal, né? Pois, criatura, é isso mesmo. Vamos ver o que, é que vai acontecer agora, esse final de semana. Certo. Eu espero que não haja violência, que já baixe o que está acontecendo. É meu mesmo. Deus. Ai, o que é que esse povo está pensando do dia de amanhã. Agora mesmo também um susto, minha casa fica, meu quarto fica bem na frente, e passou um barulho aqui no asfalto, fiquei assustada. Eu digo, se alterar mais, vou desligar, mas está sob controle. Mas é isso aí, querida, eu desejo a todos. Sim, hoje, que está aniversariando dessa data, 23 de janeiro, é o meu querido. Eu acho que você conhece ele. Cronista esportivo, Juramir Parente. Não lembro. Da Rádio Verdes Mares, ele. Eu lembro do nome, mas essa fisionomia eu não lembro mais. Ele, ao domingo, tem o programa dele, de meio dia às 3 horas da tarde. Ele é um executivo, ele é muito competente. Então, ele está aniversariando hoje, muito bem casado com a Sandra. E há muito tempo está no rádio cearense, mas tem outra atividade profissional. E está aniversariando hoje. Eu fico feliz com a renovação da vida do Juramir Parente. Também que está aniversariando hoje é o queridíssimo executivo Diogo Neto. Ele é gestor da CBF no Rio de Janeiro. Competente, o moço é competente. Foi muitos anos ligado à seleção brasileira, então ele é muito competente, está aniversariando hoje. Mais tarde eu passar um WhatsApp para ele. Aliás, outra noite eu passei um, mas o de parabéns é logo mais. Também que está aniversariando hoje é o doutor Márcio Forte, empresário bem sucedido, executivo. Não é nada mais do que nada menos, presidente do Conselho Deliberativo do Rosão, do Ceará Esporte Clube. Ah, tá certo. Entendeu? O mais glorioso, o mais querido do Norte e Nordeste. Doutor Márcio Forte está aniversariando hoje. Roga a Deus a saúde, a felicidade dele. É um moço finíssimo, muito solidário, sensível. Ele é super decente, ele. Ele está aniversariando hoje. E a todos os aniversariantes, né, menina querida? Com certeza. Você vamos tocar a música aí de aniversário, né? Vamos tocar a música de aniversário para os aniversariantes, né? Orquestra da Rádio Nacional. Isso. Orquestra competente, né? É, sim. Bem, eu deixo aqui meu carinho, meu respeito a todos. Um abraço a todos. Que Deus ilumine a todos os nossos lares. Paz, saúde e vida. É o que eu desejo a todos. Inês Cabral Alvinegra, com orgulho, amor e sempre. Bom dia, Edgar. Ei, Edgar, o Arthur Cabral, que é meu primo. Foi da categoria de base do Ceará. Vai ser vendido, tá lá no Botafogo. Vai ser vendido o Arthur Cabral. Minha querida Luciane, muito obrigada por essa oportunidade, tá legal, obrigada, querida? Obrigada, minha querida. Estou te ouvindo através da Alexa, tá? Ah, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia para você, bom final de semana. Continua. Meia-noite 57, vamos agora para o próximo ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi? Alô? Quem fala? Oi. É o Benício? Oi? Quem tá falando? É o Benício. Oi, Benício, você está... Tá no ar ao vivo aqui pela Rádio Nacional. Agora teu rádio tá alto, tô me ouvindo e não tô ouvindo tua voz. Sabe o que eu tô morrendo de saudade de ti. Mas é só me ouvir todo dia. Não é não? Aí mata a saudade. Oi? Se você ouvir o programa todo dia, você mata a saudade, não é não? Ah, é, né? É verdade. Tá certo. Como é que tá tudo por aí em Tabatinga? Tá tudo bem, tudo bem. Muita chuva, viu? Muita chuva aí, né? É. E você vai pedir alguma música? Sabe que a música eu pedi? Até o João Paulo Daniel, estou apaixonado. Estou apaixonado com o Daniel, né? João Paulo Daniel, né? João Paulo Daniel. Pronto, já tá aqui na agulha pra você ouvir. Viu? Tá bom, muito obrigado, tá bom? Uma boa noite, tá bom? Boa noite pra você também. Tá bom, meu. Aliás, bom dia. Tá bom, bom dia e bom final de semana. Tá, um abração, tá bom? Tá, um abração. Tchau, tchau. 00:59 em Brasília. Vamos atender o próximo ouvinte. Alô, bom dia. Alô? Bom dia, Luziânia. Oi, quem fala? É o Enéas de Alvorada do Norte. Ah, o Enéas, né? É o Enéas. Oi, Enéas, tudo bem? Tudo bem, você tá boa, Luziânia? Tô bem, graças a Deus. Não sei se você escuta, mas tem muita gente aqui que manda alô pra você. Tem hora que estou dormindo, outra hora eu passo a noite sem dormir, dá sono sim. Depende do dia, né? Bom, pois é. Manda uma luzinha aí para o meu morreu, Divina Raquelzinha, Manezinho Livramento, Maria Arondila na Bahia, Nelson Bibitanga, Messia lá em Brasília. Ô, Messia, quer dar uma encomenda que você não manda, Messia? Antônio Nunes, a minha em Brasília, Rieda em Roraima, Carminha em Roraima, Devani no Rio Grande do Sul, Alemão em Barreira. Só isso mesmo, gente. Se puder, toca Folha Seca com o Roberto Carlos pra mim. No, Folha Seca? É. Não é Amado Batista, não? Não, Roberto Carlos. Roberto Carlos tem uma música chamada Folha Seca? Não conheço. Dá uma olhadinha aí, ó. Otávio vai dar uma olhadinha aqui. É uma que quando a folha cai, sai outra no lugar. É assim, parece que é. Ah, então não é, não, o título não é esse, né? Deve ser não outro é título. Folha Seca. É. É, eu vou tentar achar essa música. Beleza. É. E aí, se eu achar, aí eu coloco pra você, tá bom? Se não arranjar, toca Paixão de um Homem com o Milionário José Rico. Paixão? De um Homem. De um Homem, Paixão de um Homem. Ok. É, Milionário José Rico. Ok, tá certo. Fica com Deus, Luziana. Você também, meu querido. Bom final de semana pra você. Também, obrigado. Deus abençoe. Obrigada. 1:02 agora em Brasília. Vamos atender o próximo ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É o Cláudio. Ao Cláudio de Guarantã do Norte? O próprio. Tudo bom, meu querido? Fazia tempo que eu falava com você, né? Não, acho que tem 2 semanas que eu participei. 2 semanas, é mais ou menos. É que parece que faz muito tempo. É que a gente fica na escuta do programa, entendeu? Uhum. E aí eu fico ouvindo os ouvintes participando e ouvindo as músicas aí da programação. E você tá gostando? É, claro, claro, evidente. A gente sempre gosta da programação. Tem músicas aí que a gente ouve aí, que a gente busca, não tá, rapaz, essa música faz tempo que não ouço essa música. É. Aí a Racacional faz essa pegue essa prosa para nós, para tocar bom sucesso. Porque o que vocês pedem, a gente dá um jeito de arrumar, né? Com certeza. E como todo mundo só tem bom gosto aqui, então tá só tem música boa, né? Como se der o útil agradável, né? É música boa, é conversa boa, né? Perfeitamente. Hoje foi tranquilo, que eu passei meio errado com o meu Santos Futebol Clube hoje, quase... Eu vou deixar em aberto, aí depois você fala pra cá no bloco de esportes, pode ser? Pode. Tá certo. É igual você falou, acho, na programação de ontem, né? Foi. O resultado dos jogos, né? Daí você falou assim, não. No bloco de esporte eu passo o resultado. Tem que manter o suspense, que é para guardar o ouvinte, né, não? Tá bom, é isso mesmo. Boa ideia. Minha amiga, eu só liguei para desejar a todos um bom final de semana. A programação está muito boa, aguardando o retorno do nosso querido João Marque Brown. Isso. Tá bom? Tá bom. Você vai pedir alguma música, não? Eu quero ouvir uma música, se vocês conseguirem achar aí. É uma música que eu gosto muito, do Roberto Carlos. Essa música é uma composição do bando. Sim. A Menina e o Poeta. Menina e o Poeta. É. Vamos ver se tem, né? Esse sucesso, se não me engano, é de sucesso do disco de 1976, do Roberto Carlos. Pra mim, um dos melhores... Tem, achou aqui, olha aí, rapaz, tem. Eu nunca tinha ouvido... Bom, se eu já ouvi, não me lembro que é desse título. Eu vou prestar bem atenção quando sair pra eu ouvir a música. Essa música é uma composição do nosso saudoso Vando. Não sabia. O Vando ali entre 70 e 75, né? É o pessoal compositor, daí essa música do Vando. E o Roberto gravou essa música, eu acho muito bonita. É do RP de 76, que para mim é um dos maiores LPs do Roberto Carlos da década de 70, na minha opinião. Eu também gosto da década de 70. E dos anos 60 do disco dele, o meu preferido é o Inimitável. O Inimitável, 68, né? É uma obra-prima aquele disco. É verdade, é verdade. São as melhores músicas. Minha amiga, faz muito tempo. Agradeço a atenção de todos vocês da Nacional. Dá um abraço a todos aí, aos nossos ouvintes. Um bom final de semana para nós e até a próxima, Luziânia. Muito obrigada, Cláudio. Como sempre, você aqui representando com muita cultura aqui os nossos ouvintes. Tá bom, minha amiga. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia, bom final de semana para você. Obrigado. 1:06 em Brasília e vamos atender o próximo ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Luziânia. Quem tá falando? Juarez de Itaguaí. Juarez de Itaguaí. Tudo bom, Juarez? Graças a Deus, melhor agora falando com você. Oh, que prazer. Como é que você tá aí, animado pro final de semana? Graças a Deus, aqui no Rio tá bom. Tá, aquele calorão que tava fazendo aqui acabou um pouco, tá chovendo, graças a Deus. A temperatura tá 26 graus, tá uma beleza. Oh, coisa boa, né? Aquele frio no limite, né? Não, nem muito, nem pouco, né? Que a temperatura aqui estava 42 graus, estava demais. Eu fiquei sabendo mesmo, verdade. Muito quente mesmo. Graças a Deus, de segunda-feira para cá, está uma beleza. Ah, tá certo. Itaguaí é quantos quilômetros do Rio? Olha, você chegando no Rio de Janeiro, se você vier de avião, está na Ilha do Governador. Se vier, está na rodoviária Novo Rio. Você desce direto à Avenida Brasil, vem até o final, pega a Rio Santos. A primeira cidade é Itaguaí. Ah, então é pertinho. Aqui nós estamos na região sul do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós estamos na tal de região da Costa Verde. Costa Verde. Aí tem praia. Itaguaí tem praia? É região praiana aqui. Ah, tá certo. Aqui está na região Itaguaí, Mangaratiba, Angra, Paraty. É perto de Mangaratiba. Aliás, de Itaguaí a Mangaratiba, atravessou a ponta, já está em Mangaratiba. Ah, que bom. Tranquilo, né? Tal de Rio Tinguçu. Atravessou o Rio Tinguçu, já está em Mangaratiba. É bem tranquilo aí, né, Juarez? Por enquanto. Porque tá calmo, o negócio está ficando sério, né? Tá calmo, ainda não está tão calmo assim também, não. Entendi. E essa música que o rapaz pediu para você, ela é muito bonita. Pode pedir. Natália, essa música que esse menino pediu pra você é muito bonita, essa música. Ah, essa, A Menina e o Poeta, né? Eu vou prestar bem atenção, porque se eu não conheço, vou conhecer hoje. E se eu já conheço, vou relembrar, né? Ela acreditou na história do poeta e da sua. Entendi. Vou ficar ligada. E a música que eu vou pedir pra você, se você conseguir achar aí pra gente, é com Eduardo Costa. Sim, qual é a música? Acabou o Amor. Acabou o Amor. Eita, rapaz, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou o amor também. E eu vou mandar para Maria Helena, a Zélia Rosana, o Catifa aqui no Rio de Janeiro, para a Laurência lá em Monte Alegre, aí para desejar saúde para o João e para a Fátima Araújo. É, a Fatinha hoje também... Ela estava meio caída, eu não ligo para ele que o telefone toca, que ela não atende, ela não está lá, não, escutei o Maurício dando a notícia. É, ela hoje estava precisando de um descansinho também. E o João está na fazenda? João está contando gado. Eita, contando gado ou contando dinheiro? É. Ô, Juarez, Otávio pesquisou aqui e não tem essa música do Eduardo Costa, mas eu vou aqui anotar para incluir numa próxima lista, tá bem? Mas então, se você quiser pedir outra... É, com o Eduardo Costa mesmo, Amor de Violeiro. Amor de Violeiro, acho que essa deve ter. Eu acho que eu já ouvi essa música por aqui. Tem? Pronto, ele falou que tem. Então, tá bom, então mandar para você, é o Ageu que tá aí? Não, o Ageu tá de férias. Ah, então para você, pro rapaz que tá aí contigo aí, para todos que estiverem na escuta nesse momento... E eu queria saber de você se o Edgar, aliás, que tá mandando um alô aqui também pro Braga Júnior, tá te ouvindo lá também na Rádio Roquete. Ah, que bom, que bom. Obrigada, Braga. E eu queria saber de você se o Edgar, como eu morreu, já trocou a dentadura de 47 dentes dele. Meu Deus, acho que não. Mas a próxima vez que ele participar aqui, eu vou perguntar pra ele. Eu tô brincando aqui com você, mas eu também sou fazendeiro. Ah, é? Olha aí, temos mais um fazendeiro. Olha, de vez em quando, a gente, quando tem uma notícia sobre essa parte de agricultura... Olha lá, tá vendo? Já botou o boi, tá errado. Isso mesmo. E o que você planta, cria, o que é? Eu comecei com 3 fazendas, parei com 51. Não, tá de brincadeira. Eu comecei com 3 fazendas, parei com 51. E o que é que tem nas fazendas? Só líquido. Só líquido, é? Entendi. Aí tem um hino aí, ó. Entendi agora. Esse Juarez é piadista, viu? Vou fazer uma pergunta pra você. Por que que o boi não entra no cinema? Vixe. Por que que o boi não entra no cinema? Rapaz, não tô conseguindo captar, não. É porque ele é mão de vaca. Ah, tá certo. Mas aí ele sendo mão de vaca, ele não entra em lugar nenhum, não é só no cinema, não, né? O menino gostou foi da fazenda que eu tenho aí. As fazendas que eu tenho aí. É, né? Tô sabendo. Menino, um bom dia pra você, bom trabalho, fica com Deus e bom fim de semana pra você, tá bom, menino? Tá bom, meu querido, bom final de semana também, tchau, tchau. Tem alguém? Opa, vamos lá atender, 1:11 em Brasília, bom dia, alô? A minha dentadura caiu! Não tem 47 dentes na ET, é zero, é zero dente agora? Você tá doido, o Juarez, ó, dá uma pedrada, isso é tadinho. Fala lá, moleque, esse moleque também falava. É porque quando você foi dar uma mordida no hot dog, ela ficou lá, não foi? Você tá doido. Você tá doido? Vamos voltar, comeu? Morreu! Aí, eu sou louco, né? Tá tu na paz aí, tu na paz, né? Você quer ouvir a música da Mariana, do seu Jorge? Não, hoje eu tô com duas músicas aqui, mas esse negócio pode ser assim. Eu acho que a do Enéas é flor de outono. Essa é do Eduardo Costa, né? Acabou o amor, não? Não, do Roberto Carlos, com o Enéas pediu. Ah, que o Enéas pediu? Ah, acho sim, que fala o um negócio da folha? É flor de outono? Eu acho que é flor de outono. É outono que fala? Não, outono. É isso, eu flor acho. Flor de outono. Vê se tem. Se tiver, eu quero ela também. Ah, tu acha bonita também? Eu não, é linda, linda. Deixa eu botar aqui pra ver se eu acho, se é essa mesmo. Ah, não é aqui, não é Otávio. Pra mim era Otávio que procurava. Não, é que eu tô procurando no computador pra ver se existe essa música mesmo. É Folhas de Outono, né? Não é Flor de Outono, não. Folhas de Outono. Ele achou. Tem? Tu queres? Ué, vai mandar pro Enel ou o Enel já pediu outra? Não, ele pediu outra, fica sendo sua. Então tá bom, pode ser então essa, pode aí. Pode ser? Né? É bonita. Você gosta também. É linda, linda, linda. Você não, já ouviu ela já? Não, não, se ouvi, não tô lembrada. Linda, linda, linda. É. Aí sextou, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aqui tá chovendo, você tá me acabando com as minhas vendas, viu? Você tá, não, é vendo. Pela previsão do tempo aqui que eu né, anunciei no início. Semana toda. Tinha, e tem mais chuva prevista aí pra Minas, viu? Inclusive. Inclusive eu dei até o nome dos municípios. É Barbacena. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Barbacena, Belo Horizonte, Divinópolis, Luiz e Paracatu. Fica algum aí perto? Triângulo Mineiro, não? Não, fala em Triângulo Mineiro, mas é porque essas cidades são o mais. É situação de perigo. Situação de perigo. Aqui. Uma é a história, nós, homem. Hoje tem hoje, aqui temos dois alarmes no nosso celular aqui hoje, você acredita? Tem o quê? Alarme que eles mandam, né, no celular. Ah, né, aqueles alarmes. É. Sim, a Defesa Civil manda alarme para quando tem situação assim, né, de perigo nas regiões. Aí, então tá, vamos lá. Então, um abraço para todos, né, aniversariantes, né? Isso. Não é isso? Isso. Porque a Inês tem uma cacetada e eu tenho só o nosso criador que sabe, né? Exatamente. Azul Teodoro, já vamos embora ainda, já estou esperando um tempo aí. É Otávio? É Otávio, né? É. Dá uma pedra ali. Agora. Agora, para começar a minha participação, um abraço especial para a paixão da minha vida. Quem é? Quem é? Quem é? Não, é quem? Quem? Esqueci. Mariana! Mariana! Alô? Oi, Mariana, não, aí, ó. Alô? Isso é Mariano, eu, hein? Gasquei só. Isso é Mariano, pulei fora. Pulei fora, hein? Ele tá doido. Vai pro cu. Casquei fora. Aqui nós fala é casquei fora. Aí vai pro Cafife, a dona Mali, né? Uhum. A Divina Raquelzinho, o Adilson, o Ademar Savoia. O Dadal, ele França, o Delgo, o Tripim Vagalama, quebra-gal, o Enéas, Dona Marinha, é nós, a Caminha, Inês Cabral, o Manelzinho, Manel Messias, o Venero, o Cardozão, Oswaldo, o Juarez do Rio de Janeiro, Juarez de Goiás, não, Juarez de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Zé Roberto, Zé Cádiz, Zé Doutor, Zé Noé, ó, Simval, o Vital é, que cidade que é? Eita, não tô lembrada agora, é, depois eu te digo. Aí vai pro Vital, já falei, o Giovan Santos, não é isso? Giovan Santos. É. Né? A Sandrinha, a Claudinha, a Valdineia, a Valéria, todos o Miguel para sair, o Gabriel também, o Miguel Cidão, o Dílio, Cosmo lá da Bahia também, né? O Marcos Campanaíba, o Rubens, né? O Rubens lá do Pires do Rio. Isso. Ontem ele mandou pra de 0 a 100, vai dar uma pedrada aqui, não pôs o nome de ninguém ontem, né? Ele tava com preguiça. Tava mesmo, é. Aí vai pro Gil, a dona Sueli lá em Tuiutaba, Alberina. João Magnata. Isso. Daqui. Lucas Frazão, não é isso? Lucas Frazão, ontem ele tava doente, né? Você, se ele não participar, né, hoje aqui, depois eu saber como ele tá. Boas melhores. Falar nisso, você tem contato com o nosso amigo João Mate Bravo? Sim, eu falei com ele ontem. E fala que eu sempre, eu tô mandando um abraço pro meu amigo. Tá, lá, saudade, falo, viu? Falo sempre pra ele. Eu tô com saudade de dar uns gritos lá, viu? Dar uns gritos lá no programa dele, né? Aí vai o Jean em Bruxelas, a Diana, não é? O Laércio pra Admina, Socorro, o Rubio já falei, né? Tem o Chocolate, Toco e Buraqué, não é isso? Buraqué. Por aquel. Por aquel, a gente já mandou um áudio dele aqui. Ó. É, aquele rapaz lá de o Joãozinho lá do Mato Grosso, você faz sempre que não participa aí, né? Ah, não tô lembrada quem é. Esse moço que passou aí agora, o Cláudio, ele é santista. Ele, o João Mati Blau. É, ele tava falando do Santos, é. É, tomara que o Santos caia pra segunda divisão. Eu vou apanhar. E tomara que se der o Fortaleza e Ceará vai jogar, eu vou torcer Fortaleza. Eu sou Fortaleza, é. Ô, bicho implicante. Não quero nem saber se eu vou apanhar. Eu vou torcer pro Fortaleza, é. É, bolzão que... Vão te dar uma pedrada em tu. Vai dar mesmo, é bolzão que nada. Eu sou Fortaleza, é. Aí, ó, o Carlos Moreno, né? É, quem que o... Ah, é, já falei, é, nós já falei também. O Nedinha, Dona Nilda, né? O Francisco Estrela, Francisco Mendes, Francisco Céu Azul, né? O Francisco, o Mendes, o Luiz Maranhão. Aquele radialista que vocês mandam a luz direto pra ele, me chama lá do Rio de Janeiro, como é que é? Braga Júnior. Braga Júnior. Aí, minha amiga, então, segunda tem mais, né? Sim, só segunda agora. Agora com a mesma. Bom descanso pra você e sua equipe de trabalho. Obrigada. E segunda-feira estamos juntos, não é verdade? Ah, sim. O Marcos Cabrana aí não vai dar tempo não, né? Ele vai o quê? É mesmo, Vini, já é 1h18. Então, até tchau, fui. Tempo passou rápido hoje, viu? Não, espere. A Zúcia adorando a lista, lançou 56, como é morreu, foi, tapabu. Foi embora, Eita, foi-se embora. 1h19 em Brasília, tem mais alguém não, né? Não, então a gente vai encerrar as participações no ao vivo, mas se você quiser... participar através do WhatsApp, não esqueça o nosso telefone, que é o 619-9674-1536. 619-9674-1536. Você pode mandar a sua mensagem em texto ou em áudio, que daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ter participação do ouvinte através do WhatsApp. E agora, tem lanche! Hora gostosa, hora boa, que a gente vai se deliciar com esse lanche que a gente tem aqui, que é 5 estrelas. Você fica aí na sua casa, né? O fogão tá perto, a geladeira também, você pode... Aí você pensa assim, lá eles não têm esse lanche que eu tenho aqui, não. Agora a gente tem é lanche bom. E o lanche de hoje é inspirado num país chamado São Tomé e Príncipe. Você já ouviu falar? São Tomé e Príncipe são ilhas que ficam na África e que foram colonizadas por Portugal, assim como o Brasil, e eles falam português. E a comida lá é um pouco parecida com a nossa também, né? Então, nosso lanche de hoje vai ser um guisado de carne. Isso, gostoso. Eles lá chamam guisado. É aquela carne cozida, né? Então, leva cenoura, leva chuchu, couve, pimentões e eles colocam uma malagueta, meu filho, que esquenta tudo. Tá preparado, Otávio? Tá, tem que estar preparado para comer uma carnezinha apimentada, com muita malagueta. E um arrozinho branco também, né? Que é bom, né? De acompanhamento e tal. Tá, tem umas batatinhas também. E assim a gente... Aquela comida que dá sustância, né? E sobremesa? Sabe o que é a sobremesa? Uma coisa que é muito comum aqui, que também eu acho que foi herança de Portugal, né? Que trouxe tanto pra cá como pra eles. Broa de milho. É, uma sobremesazinha, né? Só pra gente arrematar, né? Depois do guisadinho, uma broa de milho, né? E a gente volta com força total no próximo bloco. Doce, doce como mel. Esqueci do doce, não foi? E agora a gente vai, né? Para os pedidos dos ouvintes, né? Meu cofrinho de amor com Elino Julião. Pedido do Manuel Messias. Estou apaixonado com João Paulo e Daniel. Que foi um pedido... Do Francisco? Acho que foi do Francisco. Agora eu tô esquecido, mas acho que foi do Francisco do Céu Azul. É, Paixão de um Homem com Milionários José Rico, que foi um pedido do Enéas. A Menina e o Poeta com Roberto Carlos, que foi um pedido do Cláudio de Guarantã do Norte. 1h23 em Brasília. Apaixonado.

amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse pra dizer aquela ingrata como está meu coração, vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Virgem, menina morena, nos cabelos uma trança, no rosto um jeito criança, na voz um canto mulher. Virgem, menina morena, nos olhos toda primavera, no corpo uma longa espera, coração banhado em fé. A tarde corre pra noite, a lua desperta sorrindo, a menina na janela, botão em flor se abrindo, nasceu o primeiro desejo, conhecer o primeiro amor, na história de um poeta, a menina acreditou, na história de um poeta. Mas o poeta foi um dia e até hoje não voltou. Ninguém sabe o caminho que o poeta levou. O vento que foi com ele um dia por lá voltou. Mas só que voltou sozinho e a menina chorou. Na história do poeta, a menina acreditou e dos olhos da menina uma lágrima rolou, e dos olhos da menina uma lágrima. Rádio Nacional AM Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Madrugada Nacional. Apresentação, Luziânia Xavier. Uma 1h38 em Brasília. Madrugada Nacional Esporte. Corinthians e Santos ficaram no empate de 1-1 na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão vencia até o fim, com gol de Yuri Alberto, mas Gabigol buscou a igualdade para os mandantes, já nos acréscimos do segundo tempo. A estreia de Gerson com a camisa do Cruzeiro ficou marcada por derrota amarga. O clube de Belo Horizonte perdeu dentro do Mineirão para o Democrata de Governador Valadares por 1-0 em jogo do Campeonato Mineiro ocorrido nesta quinta-feira. O jogador mais caro do país, o camisa 97, viu o colega Fagner terminar o duelo como o vilão. O lateral direito errou um recuo defensivo já na segunda etapa e presenteou o Brian Gabriel, que aproveitou a bola curta e superou o Otávio para garantir a vitória da equipe de Governador Valadares. O Fortaleza encerrou a primeira fase do Campeonato Cearense como líder do Grupo A, após vencer o Horizonte. A equipe comandada por Thiago Carpini teve trabalho, mas segurou o placar para garantir a liderança com 10 pontos somados. A equipe já havia garantido vaga na próxima fase da competição. Rodrigo marcou o único gol da partida nesta quinta-feira no estádio Domingão. E por último, o Fluminense contou com o retorno dos titulares e venceu Nova Iguaçu por 3-2 nesta quinta-feira no estádio Luso Brasileiro pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O tricolor não teve boa atuação na etapa inicial e saiu em desvantagem. Léo Davi marcou. No segundo tempo, aumentou o ritmo, melhorou e conseguiu a virada com Kevin Serna e Everaldo. Canóbio perdeu um pênalti, que ocasionou a expulsão de Sidney. E pouco depois, Jorge Pedra deixou tudo igual. A resposta foi rápida e Kevin Serna, de novo, deu números finais ao confronto. Essas foram as notícias do esporte de hoje. 1h40. História da música. História da música. Desvendando as curiosidades do universo musical nacional. E no História da Música de hoje, nós vamos falar curiosidades sobre uma música chamada Maria Bethânia. É, não é a cantora, é a música Maria Bethânia, né? Que é uma valsa que não tem H, né? O nome da Maria Bethânia tem H, mas o nome da valsa não tem H. Foi composta pelo músico pernambucano Capiba, autor de muitos frevos, né? Em 1943. E tem como cenário os engenhos de açúcar e a referência ao São João, que inserem a música num contexto da cultura nordestina, reforçando um ambiente de tradição e memória afetiva. A música foi feita por encomenda de Hermógenes Viana, diretor do Teatro dos Bancários de Recife, que ensaiava a peça Senhora de Engenho, de Mário Sete. A música é inspirada na heroína da montagem. Quer dizer, existia um livro chamado Senhora de Engenho, onde o nome da personagem do livro era Maria da Bethânia. E aí, Capiba fez uma música, né, por causa da heroína desse livro, que foi montada em seguida uma peça de teatro. Nelson Gonçalves passou uma temporada lá em Recife e ouviu a música no rádio e acabou registrando. Mas essa gravação mesmo do Nelson Gonçalves só aconteceu por conta de uma insistência de um lojista pernambucano que se comprometeu, junto à RCA Victor, a comprar um mínimo de 200 discos. Quer dizer, ele tinha uma loja de discos e ele disse: se você gravar, Nelson, eu compro pelo menos 200 discos. A gravação do Nelson Gonçalves aconteceu, então, em 27 de abril de 1945, na RCA Victor, com lançamento em agosto do mesmo ano. E se tornou conhecida em todo o país. Fez tanto sucesso inclusive na cidade de Santo Amaro da Purificação, onde morava a família Veloso. Foi aí que Caetano, apenas com 4 aninhos de idade, gostava muito de escutar a música. E nasceu uma menina na família. E todos os irmãos, cada um escolheu o nome num papelzinho. E o pai sorteou qual era o nome que seria o nome da menina que nasceu. E o nome sorteado foi Mary Gislaine. Olha aí, o nome da Maria Bethânia ia ser Mary Gislaine. Olha que nome. Não combinava muito com ela, né? Mas Caetano, que era o caçula, e o pai tinha um fraco pelo Caetano, porque ele era o caçulinha. Então Caetano foi lá no pai e disse, ô papai, não coloca esse nome não, Mary Gislaine. Coloca Maria Bethânia, por causa da música, que é muito boa, do Nelson Gonçalves. E aí, o pai, para agradar o caçulinha, colocou o nome da filha de Maria Bethânia, que virou, né, desde o nascimento, uma pessoa carimbada pela boa música, né? Então vamos ouvir agora Maria Bethânia com Nelson Gonçalves. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos que vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhas